semanas. Hoje o sol brilhou. Céu azul, redenção dos anseios. Abra o coração, respire e deixa o sol entrar. Nuvens claras, hoje o sol brilhou. Céu azul, redenção dos anseios. Abra o coração, respire e deixa o sol entrar. Tempestades caem do céu, como espectro anunciando a redenção. Almas escuras, pessoas perdidas na escuridão. Atormentadas e aflitas, é a vida em preto e branco. Sem amor, só a dor da solidão. Valores perdidos, muitos conselhos esquecidos. Tudo é consequência dos seus atos de egoísmo. Pessoas angustiadas, corpos sem alma, mentes em conflito. É a vida desregrada, sem sentido, sem rumo, sem nada. Abra o coração, receba paz, siga em frente na luta. Vencedores serão aqueles que não desistem, encaram o medo. Não tinge o chão de vermelho, em busca da fama, às custas de outrem. Vive sem pisar no próximo, respeito mútuo, é a chave do mundo, escutem bem. Liberta suas feras, sai da sombra, corte pra vida. Um labirinto de emoções à tua espera. Entre no jogo, reserve um bom lugar, com atitude, respeito e caráter. Aprenda com os erros, levante do tomo com força total. Contagie outras pessoas a vencerem, saírem do lodo. Da vida é medíocre, sem sentido, sem nenhum propósito. Morrer na casca sem tentar é ofensa, a força suprema. Nuvens claras no céu, o sol brilhou, a redenção. Nuvens claras, hoje o sol brilhou. Céu azul, redenção dos anseios. Abra o coração, respire e deixa o sol entrar. Nuvens claras, hoje o sol brilhou. Céu azul, redenção dos anseios. Abra o coração, respire e deixa o sol entrar. A mensagem é forte, o ato é consistente. A vida tá difícil, mas se liga, seja resistente. Coragem é vitória, angústia não sustente. Sujeito assim, cabeça erguida, represente. Um mundo louco esse aí fora. Não reprima seus males, amplie seus ares. Acredite em si mesmo, se pensa que tá tudo perdido. Que isso, nada disso, vai vendo. Eu vejo vários homens e mulheres correndo pelo certo, infelizmente. Muitos pelo errado. Aê, eu sei, o que é certo pra ti não é certo pra mim. O que é errado pra mim não é pra ti. Ô Gibbs, eu não acho certo se distanciar da família e dos amigos. A vida é uma jornada e o caminho que até agora percorri. Aprendi o quanto isso é importante. Faça acontecer, faça por merecer. Chega de ideias obscuras, lutas intermináveis com si mesmo. Eu boto fé nos meus atos. Eu quero ser apenas mais um homem bom. Nuvens claras, hoje o sol brilhou. Céu azul, redenção dos anseios. Abra o coração, respire e deixa o sol entrar. Nuvens claras, hoje o sol brilhou. Céu azul, redenção dos anseios. Abra o coração, respire e deixa o sol entrar. Deixa o sol entrar. Graças alcançadas, preces e pedidos clamam redenção, alívio. Coração despedaçado sem amor. Vive o pesadelo. Nuvens claras, hoje o sol brilhou. Céu azul, redenção dos anseios. Abra o coração, respire e deixa o sol entrar. Nuvens claras, hoje o sol brilhou. Céu azul, redenção dos anseios. Abra o coração, respire e deixa o sol entrar.